quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 14. Então, esse é o texto clássico, irmão, irmã, líder. Esse é o texto clássico que vai falar sobre os dons do Espírito Santo. E nós não queremos, nem Paulo queria, e nem algum pastor ao longo desses 2000 anos, verdadeiro pastor de verdade, pastor, pastora de verdade, não só um profissional da fé, nenhum pastor ou pastora nesses 2000 anos deseja que você permaneça sem conhecer os dons do Espírito e sem vivenciar, que você seja ignorante com relação a essa questão. Não seja ignorante dos dons espirituais. Paulo disse, mediante o Espírito Santo, a igreja em Corinto, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele já abre o texto assim, 1 Coríntios 12, versículo 1. Já que o Espírito de Deus disse através de Paulo que ele não queria que as igrejas em Corinto fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais, então certamente não creio que ele quer que a igreja dos nossos dias, às vésperas da volta de Jesus, seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Realmente existe, no entanto, ignorância grosseira a respeito dessas coisas. Em alguns lugares, as pessoas não sabem absolutamente nada a respeito dos dons do Espírito Santo. Nem sequer sabem que os dons existem. Acham que esses dons foram abolidos. Em outros lugares, as pessoas sabem algo a respeito dos dons do Espírito, mas seus conhecimentos estão muito limitados. Meus queridos, prestem atenção. A gente não tem estatística sobre isso, e creio que nem vá haver tempo para se fazer uma estatística dessa questão. Mas eu acredito que a maioria, grande, esmagadora, maioria dos irmãos e irmãs, chamados cristãos no mundo inteiro, são ignorantes, são desconhecedores do assunto dons espirituais. Quando nós falamos que a igreja tem um grande número de membros, mas que ela precisaria então ser mais sal da terra e mais luz do mundo, e com 1 bilhão de cristãos nos bastaria 3 anos para que todas as pessoas do mundo fossem evangelizados, e já passamos de 1 bilhão, certamente já estamos em 1 bilhão e 200 milhões aproximadamente. Nós precisaríamos dobrar só um, cada cristão ganhar um membro em 2022, nós já iríamos para mais de 2 bilhões, depois mais um membro em 2023, nós iríamos para 4 bilhões, e mais um membro em 2024, e nós iríamos para 8 bilhões, ou seja, ganharíamos todas as pessoas. Eu estou colocando o verbo nesse tempo por isso mesmo, porque nem isso eu acredito que nós vamos conseguir que os irmãos ganhem um por ano, porque essa não tem sido a média de ganho. Os irmãos ainda comemoram um número expressivo de pessoas, por exemplo, no Brasil, de 70 a 90 bilhões, vamos ver, 70 milhões vai sair o ano que vem, ou esse ano ainda, no IBGE, e o pessoal comemora, mas isso não representa senão 10% da capacidade que a igreja poderia, 9%, 8%, ou seja, a cada 10 irmãos, 9 não produzem rigorosamente nada e um produz, um irmão. Veja bem, 9 não produzem nada e um produz um. Mesmo assim, então, vai aumentando o número de cristãos. Isso só pode estar acontecendo. Bom, isso pode estar acontecendo por vários motivos. Não é só pode, está acontecendo por vários motivos. Mas um motivo, sem dúvida, é que os dons do Espírito são uma ferramenta de trabalho missionário. Eles são um instrumento para o trabalho missionário. Se as pessoas ignoram os dons espirituais, elas trabalham sem o ferramentário, né? A ferramentaria. Elas trabalham sem o total da sua potencialidade, porque elas não estão utilizando os dons. Então, eu quero que você preste bem atenção e, a partir de agora, você comece a mudar a estatística na sua vida. Porque depois de mudar na sua vida, você começa a mudar na vida de pessoas da sua família. E aí, na sua igreja local, e assim por extensão. Tudo bem? Vamos lá, então. Os dons espirituais exaltarão a Jesus. Isso tem que ficar claro. Isso desmascara uma série de gente que não vem de Deus, não vem de Deus. E que realizam obra da carne e que vão na igreja como ninguém, como poucos conhecem alguma coisa, e aí fazem lá uma série de movimentos e de ações, mas não glorificam a Jesus. E se não glorificam a Jesus, não vem de Deus. Os dons espirituais exaltarão a Jesus. Paulo também disse à igreja em Corinto: Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. 1 Coríntios 12, 2. Essas pessoas tinham adorado anteriormente aos ídolos, e nessa idolatria, motivados pelo espírito errado, diziam muitas coisas erradas. A história eclesiástica nos conta, por exemplo, que algumas dessas pessoas entravam na assembleia cristã e, quando o Espírito de Deus começava a se manifestar, elas se rendiam a um espírito errado e falavam coisas sob a influência do espírito errado. Algumas delas, na realidade, até mesmo se levantavam no meio do culto, quando os dons de expressões vocais estavam em operação, e diziam que Jesus era maldito. Era anátema, maldito. E a Bíblia diz que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diria que Jesus é maldito. Mas para que você não seja iludido, você precisa conhecer, discernir o que está acontecendo, interpretar, ter revelação daquilo que Deus faz e aquilo que Deus não faz. Essa é a desculpa que também muitos usam em nome de um falso tradicionalismo para podar a obra do Espírito. Pastor, por que o senhor diz falso tradicionalismo? Eu digo falso porque não há nada mais tradicional do que aquilo que Deus operou há 2.000 anos atrás. E não há nada mais tradicional do que aquilo que Deus operou há cerca de 6.000 anos atrás, quando o Espírito do Senhor, há 6.000 anos atrás, já realizava a obra, pairava sobre o universo, chocava, é esse o termo em hebraico, assim como uma galinha fica sobre os seus filhotinhos, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ficava sobre o universo, para dar à luz à história. E nada mais tradicional do que voltar 2.000 anos atrás. Você quer ser tradicional? Não volte 20 anos, nem 50 anos, volte 2.000 anos. E há 2.000 anos atrás houve o derramamento do Espírito, o Pentecoste. Então essa obra é de Deus. Agora, se está sendo mal utilizada, nós precisamos impedir isso. Impedir que seja enganoso, que seja falso, que seja mentiroso, que o diabo entre. E para impedir, você precisa ter autoridade. Precisa discernir. Muito bem. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Pelo contrário, disse Paulo, quando é o Espírito Santo sendo manifestado, ele colocará Jesus como Senhor. Se um dom de expressão vocal, a profecia, as variedades de línguas ou a interpretação de línguas está em manifestação, então, logicamente, o conteúdo daquilo que é falado deixará claro que Jesus é o Senhor. Aleluia. Se os demais dons estiverem sendo manifestados, sempre enaltecerão o senhorio de Jesus, e não o senhorio de algum homem. Não atrairão atenção a algum homem, mas sim a Cristo. Você pode ter a certeza de que se alguém está operando naquilo que parece ser um dos dons vocais, e diz que Jesus é maldito, ou fala contra ele de alguma maneira, não está falando pelo Espírito Santo. Em seguida, Paulo disse em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que se alguém está falando mediante o Espírito, certo, Espírito Santo, aquilo que ele disser exaltará o nome de Jesus. Amém, irmãos? Exaltará o nome de Jesus. Nós temos outros exemplos para dar, eu poderia dar uma dezena de exemplos para vocês, mas também há muita bobagem que é feita em nome do pentecostalismo, em nome do neopentecostalismo. Veja bem, que não tem nada a ver com as igrejas pentecostais históricas, nem com as igrejas neopentecostais novas, né? Pentecostais sérias, nada, nada a ver. Mas acontece por aí. Eu já presenciei cenas rigorosamente inusitadas. E pessoas que eram convidadas e alguém disse que era uma bênção, e você está ali, recebe a pessoa, e num determinado momento essa pessoa começa a dar um showzinho. Ela faz um show e exalta a si mesmo e fala um monte de bobagem e diz que aquilo é de Deus e fica estabelecendo, tem outro exemplo, fica estabelecendo normativa de usos e costumes. O último que eu vi foi na cidade de Nazaré, um obreiro que ficava mostrando mesmo o bumbum e daí dizendo que as mulheres não poderiam andar assim ou assado, uma pregação totalmente machista, e ele fazia um showzinho e dizia que aquilo era de Deus. É claro que o querido que estava à frente do trabalho depois nunca mais permitiu que ele falasse, e nós também não permitimos nunca mais. Enquanto estive lá, nunca mais. Então há muita bobagem que é feita. E essa bobageira que é feita acaba atrapalhando a obra do Espírito, porque as pessoas com um bom senso vão querer tudo, menos manifestações como essa. E aí acabam confundindo essas manifestações circenses com a obra genuína do Espírito Santo. E acabam podando na sua igreja local, se é um líder na sua igreja local, acabam podando a obra do Espírito. Muito bem. Então vamos ver. O que é obra do Espírito são dons, serviços e realizações. 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Há duas linhas de pensamento no tocante a esse trecho específico da Escritura, em 1 Coríntios capítulo 12. Uma linha de pensamento diz que os dons do Espírito são administrados a pessoas diferentes, de maneira diferente. Segundo essa linha de pensamento, é a isso que se refere 1 Coríntios 12, 6, ao dizer, e há diversidade nas realizações. Em outras palavras, há aqueles que acham que a diversidade de realizações significa que os dons do Espírito operarão de maneira diferente e nem sempre da mesma maneira, através de pessoas diferentes. A outra linha de pensamento, no entanto, diz que as diversidades de realizações nem sequer se refere aos dons. Essas pessoas sustentam que, assim como há vários dons do Espírito, também há diferentes serviços do Espírito, bem como realizações diferentes. Em outras palavras, dizem que Paulo estava falando a respeito de três coisas diferentes, em 1 Coríntios 12, 4 a 6, e não somente a respeito dos dons. Ele estava falando a respeito de dons, de serviços e de realizações. E é assim que nós cremos. O apóstolo, de fato, estava trabalhando com isso: dons para a realização dos ministérios, serviços ministeriais e realizações ministeriais. Então, é amplo o espectro do que o apóstolo estava falando. Agora veja 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. um fim proveitoso. Vou mencionar mais um caso absurdo que eu presenciei. Acho que muita gente lembra disso. Isso se espalhou pelo Brasil. Infelizmente, alguns começaram a dizer que o Espírito Santo estava agindo, e aí a pessoa grudava na parede e se sentia então como uma lagartixa. E ela ia ali se arrastando pela parede. Irmãos, isso parecia muito mais uma obra do maligno do que uma obra de Deus. Mesmo assim, os irmãos ficam impressionados. Outros, até de pessoas conhecidas, começaram a fazer tipo de animal, ou animais, e se colocando como animais na frente de todo mundo, como o leão da tribo de Judá. Mas deviam fazer também com uma águia de Ezequiel e sair voando. Mas isso não faziam. E deviam se fazer como boi e carregar a obra missionária nas costas, mas isso eles não faziam. Fazem só aquilo que chama a atenção. Então, o texto diz assim em 1 Coríntios 12, 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se visa um fim proveitoso, e exalta o nome de Jesus, vem do Pai, vem de Deus. Se não é isso, é uma operação teatral ou circense, uma obra da carne ou uma obra demoníaca. Irmãos e irmãs, isso é muito sério. Note que Paulo chamava de manifestações os dons do Espírito e disse: a manifestação do Espírito, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Paulo estava fazendo aqui uma distinção. Os dons do Espírito não são os dons no sentido de o crente passar a ser dono deles e operá-los sempre quando ele quiser. Primeiro, porque isso seria equivocado biblicamente, nós não somos donos de nada, nós somos mordomos e não donos. Segundo, porque não é isso que Paulo diz e deixa evidente no texto. Não é só uma questão aqui de ser dono ou mordomo, mas Paulo deixa claro que são os dons do Espírito Santo manifestados através dos crentes individuais, de conformidade com a vontade do Espírito de Deus. Vou repetir: são os dons do Espírito Santo manifestados através dos crentes individuais, de conformidade com a vontade do Espírito de Deus. Os dons do Espírito não são dados exclusivamente ao um indivíduo, mas são dados visando um fim proveitoso da totalidade da assembleia local, da igreja local, no corpo local dos crentes. Você pode usar assembleia porque igreja vem de eclesia, e isso era uma, isso é uma tradução. Igreja é uma tradução do termo eclesia, e eclesia era um vocábulo grego que significava assembleia. Só que no contexto grego, a assembleia era utilizada pelos cidadãos para discutir questões filosóficas e questões do cotidiano da cidade. Depois a igreja incorporou isso e passou a chamar de eclésia, de igreja. Tá bem? Mas pode chamar de assembleia local. Vamos ver os nove dons Isso vai começando a ajudar. A gente foi vendo algumas coisas que não eram, que não são de Deus. Agora vamos ver o que são. Vamos ver o que realmente é. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Bem simples. Paulo passa a listar nove manifestações ou dons do Espírito. As nove manifestações ou dons do Espírito Santo são geralmente divididos da seguinte maneira: há três dons de revelação. Nós também chamamos de o campo da revelação. Essa revelação, só para ajudar você, é uma revelação sobrenatural. Vem de Deus. Deus é quem revela para a pessoa. São dons espirituais que revelam algo. Quais são, pastor? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. Ou pode estar na sua Bíblia no singular, o discernimento de espírito. Ontem, num culto, em Vargem Alegre, antes de começar o culto, o Senhor revelou à pastora que trouxe a palavra, a pastora Margarete, ele revelou algumas coisas que estavam acontecendo no mundo espiritual. E durante a ministração, ela pôde, então, tratar com essas questões dos espíritos malignos que estavam impedindo as pessoas de aceitarem o convite e entrar na igreja, porque Deus mostrou a ela que tipo de demônios estavam ali e o que eles estavam fazendo para impedir. Mas também mostrou que Deus estava pondo a mão e retirando, e foi uma coisa espetacular, maravilhoso. Então, são dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Há três dons de um outro bloco, um outro campo, que é o bloco do poder, ou o campo do poder. Dons espirituais que fazem alguma coisa. Veja, o primeiro revela alguma coisa. Os dons de poder fazem alguma coisa. Quais são os dons, pastor? O dom da fé, a operação de milagres e o dom de curar. Então, com esses três dons, com o dom da fé, você remove montanhas, coisas absolutamente impossíveis para nós, do ponto de vista natural, são impossíveis para nós. Deus, através da fé, remove aquela montanha e opera a maravilha. Existe também a operação de milagres. Aí é só você lembrar de todos os casos em que as pessoas se aproximavam de Jesus e Jesus também operava milagres ali. Ou na pescaria maravilhosa. Então, isso acompanhou em todo o tempo o ministério de Jesus. Se eu for ficar citando aqui, a gente não acaba hoje. e os dons de curar. Então, todos os enfermos que Jesus curou eram por causa dos dons de poder. Todos os milagres que ele realizou, como tirar uma moeda da boca de um peixe para pagar um imposto, é um milagre. Como abrir o mar vermelho lá atrás, é um milagre. E o dom da fé para realizar uma coisa sobrenatural é um milagre. É para fazer milagre. É para viver milagre. E há três dons vocais ou inspiracionais. Esse é outro bloco. O bloco dos dons espirituais que dizem algo. É o campo dos blocos, o campo dos dons espirituais que dizem, que falam algo. Seria o dom de profecia. O dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Repita para mim, pastor. Vou repetir. Primeiro, dom de profecia. Segundo, dom de variedade de línguas. Aqui não é variedade de idiomas, não, que você estuda. Não, variedade de língua estranha mesmo. E interpretação de línguas. Tá bom? Então, três dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do espírito. Para quê? Para revelar. Três dons de poder: dom da fé, operação de milagre e dom de curar. Para quê? Para fazer. Três dons vocais ou inspiracionais. Para quê? É dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Para dizer algo. Deus usa esses dons para dizer algo acerca, da vida de uma, determinada pessoa, para depois poder curá-la, ou de uma comunidade, ou de uma determinada situação. Muitas vezes esses dons, irmãos, irmãs, líderes, funcionam juntos, como por exemplo no caso das línguas e das interpretações. Mesmo assim, nós os dividimos, assim como estão divididos. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, a fim de fazer distinção entre eles e falar a respeito deles. Percebemos facilmente que muitas vezes esses dons do Espírito estão em manifestação juntos. Eles acontecem em conjunto. Às vezes, por exemplo, aquilo que chamamos de profecia é realmente uma palavra de sabedoria. É profecia, mas vem como uma palavra de sabedoria que está sendo enunciada. Não é realmente apenas o dom de profecia que está sendo enunciado. Não é realmente apenas o dom de profecia por si só, pois o simples dom de profecia não contém esse tipo de revelação, ou seja, nenhuma previsão ou elemento de predição. O simples dom da profecia traz o quê? Edificação. Lembra dos profetas? Edificação, exortação, consolo. E nós vamos ver essa questão mais no capítulo 13, daqui a duas unidades. Bem, esses dons estão alistados segundo uma ordem de importância. Dos três dons de revelação, a palavra de sabedoria é o melhor dom, porque oferece revelação sobrenatural do plano e do propósito de Deus. Às vezes Deus nos dá uma palavra de conhecimento, mas juntamente com a palavra de conhecimento, ele nos dá uma palavra de sabedoria para orientar a pessoa ao que ela deve fazer diante da situação que Deus revelou. Que a pessoa precisa de sabedoria. Dos três dons de poder, o dom da fé é o melhor dom, porque é a capacidade sobrenatural de operar um milagre. Com a fé, você vai operar o milagre, com a fé, você vai operar a cura. E sem fé, não vai operar milagre nem cura, porque sem fé, você não vai agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o dom da fé é o carro-chefe nos dons de poder. Dos três dons de expressão vocal, o dom da profecia é o melhor dom, porque é completo em si mesmo e traz edificação, exortação e consolo ao corpo de Cristo. A Bíblia certamente manda procurar com zelo os melhores dons. A palavra de sabedoria é o melhor dom de todos, porque conforme já foi falado, traz revelação a respeito do plano divino, do propósito de Deus. Embora a palavra de sabedoria seja citada primeiro na lista, nós estudaremos em primeiro lugar hoje a palavra de conhecimento. Pois acho que depois de considerarmos a palavra do conhecimento, poderemos entender melhor o dom da palavra de sabedoria, diz o pastor Kennedy. E eu concordo inteiramente com ele. Nem poderia ser diferente. Um homem com a estatura espiritual que ele teve até e tem, né, como legado. Não seria eu um dos menores de todos os cristãos, se não o menor, que iria discordar. Bem, o dom da palavra da sabedoria. Note que esse dom é chamado palavra do conhecimento. Não é o dom do conhecimento, preste atenção. Não existe o dom espiritual do conhecimento. Existe sim um dom espiritual que é chamado palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, então, a unidade de hoje, é a revelação sobrenatural, mediante o Espírito Santo, de certos fatos na mente de Deus. Queridos, a palavra de conhecimento, agora vou abrir um parêntese aqui para falar da experiência. A palavra de conhecimento é uma revelação de Deus. E essa revelação de Deus, ela pode vir em visão, você pode ter uma visão sobrenatural de alguma coisa que está acontecendo. Ela pode vir em sonho, para você ter um conhecimento de algo que está acontecendo. Ela pode vir no momento em que você está orando em línguas. Ou seja, Deus usa vários momentos diferentes, formas diferentes, de trazer a você uma revelação. E essa revelação se chama palavra de conhecimento, palavra do conhecimento de Deus. Melhor dizendo, palavra do conhecimento de Deus. Ele quer que você conheça isso para poder intervir, para poder agir. Muito bem. Deus é onisciente. Ele tudo sabe, mas ele não revela ao homem tudo quanto sabe. Nem pode revelar, irmão. Se ele revelasse tudo quanto nós, tudo que ele sabe para nós, eu já disse a você. Se ele trouxesse todo o conhecimento ao nosso cérebro, nós ficaríamos, sucumbiríamos, morreríamos imediatamente. Se todo aquele conhecimento viesse simultaneamente para o nosso cérebro, o cérebro não daria conta, não conseguiria suportar a extensão daquele conhecimento e entraria, em pane, vamos dizer assim. E você morreria, ou ficaria completamente desmiolado. Deus lhe dá apenas uma palavra, ou parte daquilo que ele sabe. Uma palavra é uma parte fragmentária de uma frase. De modo que uma palavra do conhecimento seria apenas uma parte fragmentária de todo o conselho ou conhecimento de Deus para a vida daquela pessoa que você vai ajudar, ou daquela família, ou daquela igreja, ou de uma cidade. Deus é onisciente, ele possui todo o conhecimento, mas ele não transmite a nós a totalidade do seu conhecimento. Ele transmite a nós uma palavra do conhecimento, exatamente aquilo que ele quer que saibamos num determinado tempo. Quando nós chegarmos lá na glória, com o corpo glorificado, então nós estaremos aptos a aprender com ele eternamente, e poderemos ir aprendendo e aprendendo e aprendendo sem fim. Será um aprendizado sem fim. Isso é uma das coisas que mais me motiva a partir logo para estar com o Pai. Se não fosse o senso de responsabilidade para com a missão, uma das coisas que mais me motiva a estar com ele é saber que esse aprendizado vai continuar sem fim e que esse aprendizado infinito não vai me causar nenhum transtorno, porque então eu terei um corpo apto para poder aprender das coisas de Deus. Mesmo assim, olha a curiosidade: como Deus é infinito e eterno, um pouquinho só de teologia sistemática, como Deus é eterno. Para conhecer o eterno na sua totalidade, eu precisarei também passear pela eternidade. Então, até o conhecimento do Deus que é infinito será gradual e eu vou aprendendo, aprendendo, aprendendo, aprendendo no gerúndio infinitamente. Também não vou aprender tudo de uma vez, porque certamente nem o corpo glorificado que ele nos dará suportaria todo o conhecimento que ele tem para dar. Até porque o conhecimento dele não se esgota. Ele é eterno, ele é infinito. Não sei se os irmãos estão me acompanhando, mas eu quero que você pense, pense, pare e pense só nisso. O conhecimento dele não acaba. Então, mesmo que ele explicasse tudo que ele sabe sobre tudo, durante o que nós chamamos de um dia, ou um mês, ou 1.000 anos, ainda assim, depois nós aprenderíamos mais, porque nunca se esgotará o conhecimento dele. E como nunca se esgotará o conhecimento dele, também nunca se esgotará o nosso conhecimento. Muito bem. Deixa por aí agora e o seu pastor, a sua pastora, vai dar sequência com você a essa questão. A palavra do conhecimento não é um conhecimento natural, tá? Isso é importante. Essa palavra do conhecimento é uma manifestação sobrenatural. Tem que ficar claro para você. É sobrenatural. Assim como são todos esses dons do Espírito, nenhum deles é um dom natural, são todos dons sobrenaturais. Posto que um deles é sobrenatural, todos são sobrenaturais. Se um deles fosse natural, todos eles seriam naturais. Há aqueles que dizem que esse dom do Espírito, essa palavra do conhecimento, refere-se ao conhecimento natural. Isso é um equívoco muito grande. Se isso fosse certo, todos os outros dons do Espírito também seriam naturais, ou na totalidade, ou em certa medida, e não sobrenaturais. Se isso, por exemplo, fosse certo, os dons de cura não seriam curas sobrenaturais, mas simples curas através daquilo que as pessoas aprenderam e conseguiram através do desenvolvimento da ciência médica. Isso é o conhecimento natural. E a cura que é realizada pelo conhecimento natural, e que já é grande demais, se comparado a milênios atrás. E quando comparado, se a gente ainda tiver milênios à frente, eu acredito que não teremos, né? Desta maneira. Mas se tivermos mais um século, 2 séculos, 3 séculos, eles vão olhar para trás, do jeito que está se multiplicando o conhecimento, e vão falar: nossa, olha o que o pessoal em 2021 pensava, olha o que os médicos pensavam, olha como eles agiam. Eles vão considerar tudo o que nós sabemos hoje como primitivo, assim como quando nós olhamos para trás. Isso é o campo natural. Mas nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Certamente estamos a favor da ciência médica e damos graças a Deus por tudo quanto ela consegue realizar. Até porque a ciência vem de Deus, conhecimento vem de Deus. Mas esse trecho das Escrituras está falando a respeito dos dons do Espírito Santo, o conhecimento sobrenatural, a cura sobrenatural. E assim por diante. Então é muito importante que você entenda isso. Se esses dons do Espírito fossem apenas dons naturais, as variedades de línguas seriam uma questão de falar em diferentes idiomas que teriam sido aprendidos ou que tinham sido aprendidos de modo natural. Nesse caso, as pessoas que nem eram salvas, podiam ter o dom. Ela faria 10 cursos de idiomas e ela teria uma variedade de línguas, né? Não, queridos, não é isso. É sobrenatural. A palavra do conhecimento não é um conhecimento profundo da Bíblia. Aqui é para tirar, desmascarar a ideia de que palavra de conhecimento é profundo conhecimento teológico, por exemplo. A palavra de conhecimento, às vezes, é confundido com um conhecimento profundo da Bíblia, um conhecimento teológico. Certo pastor tentou dizer ao pastor Kennedy que ele possuía uma palavra do conhecimento porque ele estudara tanto a Bíblia que ele tinha um conhecimento. Queridos, não há dúvida de que Deus nos ajudará a compreender a sua palavra e que é bênção conhecer a sua palavra. Mas não se trata de um dos dons sobrenaturais, o profundo conhecimento bíblico. Também é certo que o Espírito Santo revela o conhecimento bíblico, mas não é disso que nós estamos falando ainda. O dom da palavra de conhecimento pode operar em conexão com a Bíblia, claro. Por exemplo, Deus realmente revela coisas em conexão com a sua palavra, que nós não sabíamos. Mas se a palavra do conhecimento fosse só isso, não precisaríamos estudar, pois a palavra do conhecimento é uma revelação sobrenatural dada pelo Espírito Santo, de certos fatos na mente de Deus. Paulo, no entanto, mandou o jovem pastor Timóteo estudar. Nós não precisaríamos estudar. Se fosse só um profundo conhecimento da Bíblia, a gente clamaria o Espírito Santo para que ele revelasse. Aliás, tem muita gente que pensa assim, né? Também já me perguntaram, você é pastor de unção ou de formação? Para ser sincero para vocês, eu não, eu na hora eu não sabia se eu ria da cara do cidadão, um pseudo-pastor, se eu chorava, ou se eu mandava ele plantar batata, né? Mas nem ri, nem chorei, nem mandei plantar batata. Expliquei, né, que acredito que tudo aquilo que você imagina, né, que é importante ter a unção de Deus, que é importante ter a formação, papapá, papá. Mas tem muita gente que pensa nisso. Na sua carta a Timóteo, que era pastor de uma igreja do Novo Testamento, Paulo disse: procura apresentar-se a Deus aprovado. Estuda. 2 Timóteo 2,15. Logo, aquele tipo de conhecimento, o conhecimento profundo da Bíblia, provém do estudo. Mas a palavra do conhecimento vem através de revelação sobrenatural. Também pode vir através da revelação do sentido de um texto bíblico também, mas não é exatamente isso. É uma revelação que você não tem nenhum acesso, não tem nenhum conhecimento, e Deus revela acerca da pessoa, da família, da igreja ou de uma cidade, de uma sociedade, para um fim proveitoso. A palavra do conhecimento não é conhecer a Deus mediante estreita comunhão com Ele. Ah, eu vou ter palavra de conhecimento se eu tiver uma profunda experiência com Deus. Não, querido, você pode ter uma profunda experiência com Deus, mas palavra de conhecimento é outra coisa. É um conhecimento revelado por Deus, que vem em uma visão, que vem em um sonho, que vem quando você está orando em línguas. É uma revelação de Deus. Não é o fruto da experiência. A experiência com Deus pode te levar a essa intimidade com Ele. E é uma bênção. Mas são duas coisas diferentes, senão a pessoa pode também pensar, ou é pelo muito estudo, ou é pela muita, ou por muita experiência com Deus. Não. É revelação, vem do alto. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de palavra do conhecimento, que aí vai ficando mais claro. Olha só, você já vai entender de cara. Na ilha de Patmos, por exemplo, João estava no Espírito, no dia do Senhor. E aqui, dia do Senhor é o sábado, tá? E Jesus apareceu a ele numa visão. Ele teve o quê, irmãos? Uma visão. Apocalipse 1, 10 a 20. Aqui ficaremos sabendo algo a respeito de como essa palavra do conhecimento virá. A palavra do conhecimento pode vir através de uma visão, assim como ocorreu com João. Nessa ocasião, Jesus revelou a João, numa visão, a condição das sete igrejas na Ásia Menor, conforme registrado no livro do Apocalipse. Embora essa seja uma mensagem profética que diz respeito a toda a Igreja de Cristo em todos os tempos. Mas veio numa visão. Aí você pode me dizer, mas João tinha um profundo conhecimento bíblico, porque ele foi discipulado por Jesus. Eu vou concordar com você. É verdade, ele tinha um profundo conhecimento bíblico. Ele estudou com a Bíblia viva. Não a Bíblia viva editada hoje. Ele estudou com a palavra viva que é Jesus. Mas essa visão que ele teve não foi fruto desse, diretamente, desse discipulado que ele teve com Jesus, praticamente 60 anos antes. 60, quase 70 anos antes. Não, não foi fruto diretamente desse discipulado. Não foi fruto do conhecimento natural que ele adquiriu, e nem do sobrenatural. Não foi fruto do conhecimento nos 60 anos posteriores, de 33 até 96. Não. Tudo isso colabora? Colabora, mas não foi fruto direto disso. Pode ser uma parte indireta, um fruto indireto, mas não direto. Foi fruto da experiência dele com Jesus? Certamente. É fruto da intimidade dele com Deus, mas não foi fruto direto da experiência dele com Deus. Não, foi uma visão. Ele estava lá na ilha de Patmos, perto de morrer já, foi o último apóstolo a morrer, e lá na ilha de Patmos Deus deu a ele uma visão. E nessa visão revelou o que ia acontecer às igrejas da Ásia e também a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Quer ver outro exemplo? A palavra de conhecimento para Ananias. Atos capítulo 9. Ora, vindo a Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Atos 9, 10. Nesse caso, a palavra de conhecimento veio a um leigo, mediante uma visão. Ananias não era apóstolo, como João, não era pastor, como Timóteo, não era evangelista, nem plantador de igreja, como Paulo, né? E apóstolo, nem mestre. Não se tem notícia dessas questões, mas certamente era um homem de Deus. A Bíblia o chama de discípulo. Era um membro da igreja em Damasco, um discípulo de Jesus. Quando o Senhor assim quiser, ele fala com quem ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Ele fala com os irmãos e as irmãs, assim como fala com os pastores, que também são irmãos e irmãs, pastores e pastoras, e que podem ter uma manifestação da palavra de conhecimento ou de qualquer um dos dons do Espírito. E qual foi a visão? Foi a seguinte: disponte, vai até a rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu em visão, e Paulo teve uma visão igual: entrar um homem chamado Ananias, impor as mãos para que recuperasse a vista. Viram? Ele teve um conhecimento, e através desse conhecimento, ele foi até lá, orou por Paulo, e Paulo então efetivamente voltou a ver, consolidou a sua salvação e foi cheio do Espírito Santo. Saulo de Tarso, tratava-se de uma, esse encontro, né? Tratava-se de uma revelação sobrenatural, de determinado fato na mente de Deus. Só Deus sabia que Paulo estava ali, que Saulo estava ali, Saulo que ia se tornar Paulo. Foi a palavra de conhecimento que veio a Ananias numa visão. Quer ver outro exemplo que nós mencionamos bastante nessas 10 unidades? A palavra de conhecimento para Pedro, na situação de Cornélio. Ele teve toda uma visão. Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, cerca do meio-dia, fim de horário. Então, com fome, quis comer, mas enquanto ele preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Êxtase. Ele saiu da dimensão que estava. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas. Depois você continua a leitura. Pedro recebeu uma revelação sobrenatural, uma palavra de conhecimento. Estão aí dois homens que te procuram, Atos 10, 19. Pedro nada sabia a respeito de haver dois homens que o procuravam. Ele não sabia nada que os homens estavam procurando. Está lá no versículo 19. Tinha caído em êxtase e havia tido uma visão do lençol que descia do céu. Enquanto Pedro pensava a respeito do significado daquela visão, o Espírito Santo lhe contou que dois homens o procuravam, já estavam em pé diante do portão. Pedro não viu esses homens, não viu, não tinha meios de saber da presença deles, a não ser mediante o Espírito de Deus. E aí aconteceu toda o encontro, e depois ele foi à casa de Cornélio, e a família toda de Cornélio se converteu. Bem, nós temos aqui exemplos modernos da palavra de conhecimento. Hoje em dia, nós continuamos a ter a mesma bênção. Aí o pastor conta uma situação, um exemplo, mas como ele cita aqui algumas denominações, uma denominação, eu prefiro usar o exemplo de ontem. Ontem, a pastora não ainda está em recuperação, não estava escalada, não estava combinado que ela ia pregar. Mas faltando alguns minutos para a pregação, ela tocou em mim e disse: eu vou ministrar a palavra. E eu falei: aleluia, glória a Deus. Está em condição? Estou em condição, glória a Deus. E na ministração da palavra, quando ela começou a revelar tudo o que estava acontecendo fora da igreja, ali na cidade, na porta da igreja, na porta, tanto com relação a demônios como com relação a anjos, dentro da igreja, que só tem 6 meses de vida. E o que estava acontecendo na vida dos irmãos foi tremendo. E depois deu a ela, o Senhor deu a ela uma visão de uma pessoa que era vizinha. Ela saiu de onde estava no final do culto e foi até a casa do vizinho. Enquanto eu fui levar um casal de irmãos em casa, um outro discípulo estava conosco, ficou aguardando na porta da igreja. Ela foi até a casa do vizinho e falou: olha, Deus me deu uma visão a respeito da tua vida. E quando ela contou a visão que Deus deu para esse vizinho, o vizinho começou a rasgou o coração e começou a falar: olha, é verdade, eu estou sofrendo disso há tanto tempo, aconteceu isso na minha vida. E tudo isso aconteceu, e essa primeira abordagem efetivamente evangelística aconteceu enquanto eu levei um casal em casa. Demorou, irmãos, uns 15 minutos. E em 15 minutos o plano de salvação tinha sido apresentado, porque Deus deu uma palavra de conhecimento. Então, eu faço questão de dizer de uma situação que ocorreu ontem. Então, a palavra do conhecimento é usada para abençoar outros. Eu fiquei sabendo de uma experiência semelhante que aconteceu com um grupo de senhoras, diz o pastor, que se reunia numa igreja para um estudo bíblico. Antes de saírem para testemunhar testemunharem as pessoas. Elas estavam saindo mais ou menos segundo suas próprias forças e não estavam tendo muito sucesso. Tinham andado, batendo de porta em porta durante algumas semanas, falando com as pessoas, mas sem ganharem ninguém para o Senhor. Certa manhã, a esposa do pastor sugeriu que mudassem de método. Ao invés de lerem um trechinho da Bíblia e de orarem um pouco para então saírem, sugeriu que lessem a Bíblia e ficassem orando, talvez durante uma hora, talvez mais, até que sentissem especificamente orientadas para saírem. Creio que realizaremos muito mais se tão somente nos deixarmos orientar pelo Espírito, disse ela. Na manhã seguinte, as mulheres tinham orado durante cerca de uma hora, quando então a esposa do pastor teve uma visão em que viu certo apartamento e sentiu a impressão que deveria ir. Levou consigo uma das senhoras, e quando chegaram à porta do apartamento e bateram, alguém lá dentro as convidou para entrar. Desencostaram a porta e viram uma mulher deitada numa cama no canto. Quando a enferma as viu, começou a regozijar-se e disse: "Reconheci vocês no momento em que vocês entraram pela porta. Fiquei orando às 6 da manhã e numa visão vi vocês entrarem e imporem as mãos em mim e eu fui curada." As duas mulheres passaram então a impor as mãos na enferma e a orar por ela em nome de Jesus, e ela foi curada. Pelo conhecimento natural, a esposa do pastor não poderia ter sabido, irmãos, irmãs, líderes, que aquela mulher estava enferma e que estava orando pela cura. Nem sequer conhecia a mulher. Mesmo assim, enquanto a esposa do pastor orava no espírito, ela recebeu uma palavra do conhecimento da parte do Espírito Santo. Ora, Deus sabia a respeito de todos os enfermos que havia naquela ocasião, mas ele não contou à esposa do pastor a respeito de todos eles. Ele apenas mandou aquela mulher enferma específica. Deu à esposa do pastor uma palavra do conhecimento na forma de uma visão. Às vezes a palavra do conhecimento vem através de uma revelação interior. Revelação interior é o quê, pastor? É uma convicção interior que você tem, uma convicção no espírito, é um testemunho do espírito, é uma fala do espírito, uma certeza que você tem. A palavra do conhecimento também pode vir através de uma voz audível. Você pode ouvir uma voz mediante o Espírito de Deus falando com você. Você pode olhar para o lado, para a direita, para a esquerda e não vai ver ninguém, como Deus falou com Samuel. Além disso, os dons do Espírito frequentemente operam juntos. Nós os separamos simplesmente com a finalidade didática de defini-los. Por exemplo, conforme foi mencionado antes, a palavra do conhecimento pode vir através das línguas, com a respectiva interpretação, ou através do dom da profecia, ou um anjo pode aparecer para entregar uma palavra do conhecimento. Uma palavra do conhecimento também pode ser acompanhada por uma palavra de sabedoria. Deus tem muitas maneiras de realizar as coisas, irmãos e irmãs, inclusive a manifestação da palavra do conhecimento por vários métodos. Esses exemplos também nos mostram que aquilo que Deus fazia nos tempos bíblicos, ele ainda está fazendo nos tempos modernos. É notável o que está acontecendo na Terra hoje. Deus está visitando corações famintos em todos os lugares. Ele está manifestando o seu poder mediante os dons sobrenaturais do Espírito, e um desses dons é a palavra do conhecimento. Irmãos, no primeiro arrebatamento que Deus concedeu, quem me levou até a sala do trono foram anjos do Senhor, dois anjos do Senhor. E durante a trajetória até a presença do Senhor, eles conversaram comigo. E chegando diante do Senhor, o Senhor conversou comigo e me revelou qual era especificamente a expressão da sua vontade para minha vida. E eu dialoguei com o Senhor acerca daquilo que ele estava me dizendo. E depois de dialogar com o Senhor acerca do chamado que ele estava me fazendo, quem me conduziu para fora da sala do trono foram esses dois anjos que me conduziram e me trouxeram de volta. Eu vou dizer isso para você explicitamente. Eles tinham me conduzido até a sala do trono por uma escadaria. E depois, na volta, eles me acompanharam até a saída e eu desci a escadaria. Então, eles se despediram e eu me despedi. Isso na primeira vez. E foi um momento que marcou por completo e definitivamente a minha vida com Deus ministerial. E na última vez que aconteceu, espero que não seja a última, mas na mais recente ida até a sala do trono, também anjos do Senhor formavam um círculo em volta da minha vida e impuseram as mãos sobre a cabeça e abençoaram. E depois que tinham abençoado, num determinado momento eu pensei que era o Senhor e fui agradecer em forma de louvor e adoração, e eles falaram: não, não, não adore. Nós estamos aqui em nome do Senhor, mas não somos o Senhor. E me impediram de adorar. Eu chamei a minha esposa naquele momento. E chamei mais uma pessoa que estava conosco, uma grande amiga. E disse: você está vendo? Porque formou-se um. Irmãos, irmãs, formou-se uma espécie de amontoado, um aglomerado de anjos que estavam ali como se fosse uma festa de aniversário, alguma coisa assim. E eu falei: olha, vocês estão vendo, estão felizes por essa presença? E naquele momento, aquela palavra de conhecimento não era para elas, então o Senhor não revelou a elas. E elas naquele momento não viram, mas aconteceram coisas extraordinárias em todo o período. E eu chamei duas, três vezes, elas vieram duas, três vezes para olhar tudo que estava acontecendo no pátio, né? Porque do quarto onde eu estava, depois Nós todos fomos transportados para um pátio, vamos dizer assim, um átrio, e houve bênção, houve profecia, houve revelação de conhecimento de Deus, e tudo isso, e muito mais. Mas naquele momento, então, o Senhor não permitiu que outra pessoa visse, porque era um momento de chamado específico para esse tempo que eu estou vivendo agora, de me juntar à raiz de Jessé. Eu fui chamado para me juntar à raiz de Jessé, à casa de Davi, dos homens segundo o coração de Deus, homens e mulheres, e à imagem e semelhança do Messias. E aquela foi uma visão específica e um conhecimento específico. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo a vocês uma coisa. Quando eu falava de estatística e por que nós não estamos, a cada 10 irmãos cristãos no mundo inteiro, isso é estatístico. Um irmão, 9 não geram nada. E um produz mais um, só um por ano. Essa é a nossa marcha de crescimento, tá bem? Essa é a nossa marcha de crescimento atual. Segundo o seminário especializado em estatística nos Estados Unidos, Fuller Seminary. É um seminário, especializado em crescimento de igreja. No momento, essa é a nossa condição. Um produz mais um por ano. Mas sabe por quê também? Porque também eu já falei que a nossa cristologia é fraca, já falei que a nossa liderança é fraca. Então, se a cristologia é fraca, a igreja não vai ser semelhante a Jesus. Se a igreja não é cristocêntrica, não vai ser semelhante a Jesus, não vai crescer mesmo. Se a nossa liderança não tem a abundância dos dons espirituais, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, então não vai ter revelação. Sem revelação, não acontece o sobrenatural e a gente não revela, o Espírito de Deus não pode revelar para nós o que está no coração das pessoas. E quando nós temos um em 10 que produz mais um, ainda geralmente nasce fraquinho e cresce fraquinho, mirradinho, subnutrido esse irmão ou irmã, porque é o fruto da igreja. E também está faltando poder para a igreja. Não tem o dom da fé removendo montanhas, não tem operação de milagres. Poderosamente, a não ser em meia dúzia, 7 ministérios, né? Melhor dizendo, mais ou menos uns 7 ministérios, talvez em cada país, e não tem cura em abundância. Se não tem cura em abundância, as pessoas não veem os sinais. Se não tem milagre acontecendo, as pessoas não percebem que o que nós dizemos é fato. Se as pessoas não percebem o dom da fé, que nós fazemos a diferença, que salgamos a terra e somos luz do mundo, elas não vão aderir. Elas não vão aderir a um discurso, porque discurso tem outras pessoas que fazem também, mas elas querem ver acontecer, principalmente o não convertido. E os dons vocais, os dons espirituais, de profecia, de variedade de línguas, de interpretação de línguas. onde vem também a palavra de conhecimento, vem a edificação pessoal, vem a edificação da igreja quando há interpretação, vem a profecia para consolar a vida das pessoas, para exortar quando há equívoco, né, para ministrar qual é a vontade de Deus. Então, por isso, ela não se multiplica. Eu vou liberar sobre vocês agora, para encerrar essa unidade 11 dessa série, ainda faltam 9 estudos introdutórios. Preste atenção, eu vou liberar sobre vocês a palavra do conhecimento. Outro dia nós liberamos pela fé o batismo no Espírito Santo. A mesma pastora que eu dizia a vocês que ontem saiu da igreja e foi até a casa de uma pessoa vizinha, com quem não tinha contato nenhum, assim, pessoal, para falar coisas espirituais, né? E trouxe uma revelação e a pessoa se quebrantou. É a mesma que disse que depois daquele dia, Deus começou a fazer uma renovação da aliança e um asco para com o pecado, um asco, não, uma náusea para com o pecado e um desejo da vontade de Deus. Ah, mas a pastora tem estado doente. Irmãos, nós vamos ter lutas, batalhas espirituais e outra. Se não tivéssemos nenhuma luta, nem batalha espiritual, esse corpo tem que ser substituído. Então, todos nós ou seremos arrebatados ou em algum momento adoeceremos e partiremos para esse corpo ser transformado. Isso é parte do processo. Mas ela mesmo, quem disse que Deus liberou a ela visões novas, coisas novas, dons novos. Então eu quero liberar sobre você, líder. Nós podemos fazer o rebuliço. Nós somos 4.725 pessoas. É pouco, pastor. Olha, é pouco e pode não ser. Porque se você também montar um grupo de WhatsApp, eu quero convidar os 4 mil a fazerem isso agora. Peço até à missionária Vivian que ponha isso na tradução. Porque se cada um de nós montar um grupo e desse grupo nós tivermos 4 mil, 5 mil, multiplicando a 5 mil, nós vamos chegar esse mês a 5 mil. Se cada cristão produzir de 1 a 5 mil convertidos, santificados, discipulados, aí deixa de ser pouco. É pouco, sim, se comparado ao que nós podemos vivenciar, ao que Deus pode fazer em nós pela sua vontade. Isso é pouco. O que Deus pode fazer é muito mais. Mas se cada um dos quase 5 mil gerarem mais 5 mil, aí, queridos, aí vai deixando de ser pouco. E eu vou liberar sobre você agora o dom da palavra de conhecimento. Receba. Pastor, o que eu tenho que fazer para receber? Tem que fazer muita força? Não. Tem que fazer cara assim de quem está com dor de barriga? Não. Tenho que chorar muito? Não. Eu tenho que me chicotear? Não. Você não precisa de nada disso. Isso é um presente de Deus. E Deus está desejoso de te dar esse presente há 2.000 anos, quando ele vem dando esse presente, desde o Pentecostes. Agora, para você, desde o dia que você nasceu. E ele está desejoso. E o que que eu faço, pastor? Você diz assim: eu recebo esse dom agora, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para fim proveitoso. Você vai dizer isso: eu recebo em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para um fim proveitoso. Tá bem? Senhor, em nome de Jesus, eu sou parte da tua igreja, Senhor, parte do teu corpo, pela tua misericórdia e pela tua graça. E agora, Senhor, mais do que dar um estudo para a liderança, e nós temos mais de 50, 100 estudos para a liderança já, nós precisamos de uma liderança apta para toda boa obra. Tira todo engano acerca do Espírito Santo, Senhor. Tira todo engano, tanto daqueles que ficam com medo da ação do Espírito e bloqueiam isso nas suas vidas e na sua igreja local, como daqueles que, em nome do Espírito, fazem uma profanação do teu nome santo, fazendo coisas que são da carne. Que hoje o Senhor gere no nosso meio uma ação poderosa do teu Espírito, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu libero sobre cada um dos irmãos e das irmãs, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, eu libero sobre todos agora, de novo, o batismo no Espírito Santo. Que eles recebam. Eles recebam agora, eles digam que recebem. Eles digam que recebem pela tua graça. E para a tua glória e para fim proveitoso. E dentro, juntamente com o batismo no Espírito Santo, que muitos já são batizados desses líderes, eu libero sobre eles, com a autoridade que o Senhor me concedeu, eu libero sobre eles a palavra do conhecimento do Senhor. De tal maneira que o Senhor tenha total guarida, o Senhor encontre em cada coração acolhimento para a revelação que o Senhor vai dar. Eu vou repetir, Senhor, eu te suplico que o Senhor dê a cada irmão e irmã desse grupo no Brasil e nas nações acolhimento para o dom, acolhimento para o dom da palavra do conhecimento. E eles comecem a receber visões, e comecem a receber a presença angelical, mas não permita nenhuma confusão. Ninguém fique orando para anjo. O que aconteceu no que eu contei foi um momento, dois momentos na sala do trono. Não houve intercessão nossa, nada disso. Senhor, em nome de Jesus. Agora, Senhor, que haja uma liderança cheia do teu poder, por causa do batismo de fogo, cheia de fruto, cheia de dons. E entre os dons, nós te pedimos hoje a liberação da palavra do conhecimento. Opera grandemente essa obra agora. Sonhos, visões, anjos, interpretação de línguas, variedade de línguas. Usa os meios que o Senhor desejar, mas dê essa ferramenta para a tua igreja nas vésperas da tua volta. Estão acontecendo coisas maravilhosas, sim, Nós estamos polarizando agora, Senhor. Nós estamos chegando no momento da total polarização. Quase chegamos à totalidade da polarização. Ainda não chegamos, mas quase chegamos. Por um lado, o amor está esfriando, esfriando, esfriando, congelando. As pessoas estão cada vez mais secas, mais distantes umas das outras. E às vezes a gente vê a própria igreja seca, fria, indiferente à necessidade das pessoas que estão fora da igreja. E por outro lado, acontecem em cinco, seis, sete ministérios em cada país uma coisa assim extraordinária. Em cada país, o senhor tem levantado cinco, seis, sete ministérios extraordinários. Inclua-nos, pela tua graça e misericórdia, nesse rol. E que cada irmão e irmã comece a ter uma superabundância de visões, revelações, interpretações, na verdade, revelação mesmo, através da palavra de conhecimento para ajudar pessoas, para ajudar famílias, para ajudar a própria igreja, para ajudar o bairro, para ajudar a cidade, para ajudar o país, para ajudar outros países. Seja um grande movimento, o movimento da última meia hora, o grande movimento da última meia hora. Opera isso, Senhor, liberando abundantemente os dons de revelação. O dom de revelação, em particular, da palavra de conhecimento. Eu abençoo cada líder nessa hora com essa palavra. E se houver algum irmão ou irmã ou alguma outra pessoa desejosa disso, que seja batizado no Espírito Santo e receba também. E já se encontre em uma igreja, procure uma igreja, se arrole nessa igreja e seja uma bênção. Não deixe parar em lugar que vai matar, não, Senhor. Igreja que vai matar a espiritualidade. Para essas pessoas que ainda não têm, estão recebendo agora, leva, Senhor, essas pessoas para igrejas que não vão matar o dom, mas para igrejas que vão regar, que vão alimentar, que vão nutrir, que vão abençoar essas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sinto, eu não só sinto, eu creio que o teu poder está passando agora por essa mensagem do WhatsApp, vai passar pelo blog, e porque creio, tenho certeza de coisas que eu não vejo, convicção de fatos que estão acontecendo agora. E há uma abundância de irmãos e irmãs que estão recebendo o dom de revelação e, em particular, o dom da palavra do conhecimento. Nós abençoamos a todos em o nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter ouvido mais essa palavra. E como a gente já gastou um tempo maior, porque isso era uma unidade de liderança, você vê que a gente tem gasto tempo bem menor em outras unidades. Eu aproveito para pedir a você, se você está sendo abençoado com essa palavra, nos ajude. Como? Passando o telefone. Passando o telefone. Há uma irmã muito amada, chamada Floranete, que foi a pessoa que mais passou telefones. Passe o telefone das pessoas, para elas ligarem para nós e nós podermos inseri-las nesse grupo. Nós precisamos espalhar essa palavra. E também Passe o endereço do blog, porque no blog já há umas 500 ministrações. Só de Salmo, chegamos ontem ao Salmo 90. São 90 salmos. Tem Apocalipse inteiro, Neemias inteiro. É assim, tem coisas tremendas. Tá bem? Então, passe o endereço do blog. Eu vou dizer para você em 3 vezes, tá bom? Blog Logos 7. Blogspot.com. Vou falar a segunda vez, mas quando eu falo 7, você pode pensar que precisa escrever, né? Blog Logos, escrever a palavra 7, né? Não, não precisa escrever, só ponha o número, o numeral, tá bem? Então é Blog Logos 7, só põe o numeral, ponto blogspot.com, blog logos 7.blogspot.com. Que Deus te abençoe e que você viva agora com muito mais poder, com esse dom de revelação, tá bom? E virão mais coisas aí. Eu devo fazer mais uns 5 salmos e aí a gente vem com a próxima unidade, tá bem? Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.